Por que você reluta tanto? Você reluta tanto. Deus me dê serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Aceitando este mundo corrompido exatamente como ele é. Deus me dê serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Aceitando este mundo corrompido exatamente como ele é. Confiando que ele agirá certo se eu me render à sua vontade. Porque posso ser feliz nesta vida, extremamente feliz com ele na outra vida. Amém. Louvado seja, suas bênçãos e que Deus sempre proteja. No coração a fé, isso tenho certeza. Na oração vou de pé, reforço pra fortaleza, pois deixa que o tempo mostra sem conflito ao fim. Momentos de arrogância não faz parte de mim. No brilho sim, não como seus blim blim, mas assim. Até contraste pra mim, pilantra chore por mim. Diga-me, quanto sentimento existe aqui? Entre conflitos ridículos, alguns quebram vínculo. O lado promíscuo, fudido, prazer ou vício. Insisto, pra que a razão? Sou a perfeição, irmão, de geração a geração. Contraste na informação, os negão. E a reação se ativa essa ação. Quantos vão, quantos irão viver na ingratidão, esquecer da criação. Não dá valor nem questão, vai doidão. Constrói o seu mundinho aqui no mundão. Reflexão, acorda a cara, ativa que o tempo não para. Já basta as mancadas que resultou em represália. Liberte-se com a alma, com equilíbrio na calma desengasga. E bota pra fora toda essa mágoa, na alegria ou na lágrima. As páginas, cê tem que ter garra pra não cair em cilada nem desaba. Em busca de uma resposta mais clara da voz, a arma que abate canalha, caça é quem traça. Pra se proteger, não deixe se corromper. Muitos tentam ler, poucos conseguem, cê pode ver. Cê é vencer, cê é crescer, vai buscar seu viver. Pra se proteger, não deixe se corromper. Muitos tentam ler, poucos conseguem, cê pode ver. Cê é vencer, cê é crescer. Vai buscar seu viver. Quem traça a vida, quem sofre a ferida, quem mágoas anima, quem te valoriza. Vem, mede, tarde nas coisas da vida. Várias situações difíceis esclarecidas. Sana bandido ou nada, o trampo vale ser franco. E ser franco, compartilha a honra, permanece seu ganso. Segredos insanos, tornando há anos. Reflexo humano, deixa vou engano. Migalha sobrando, se o ser é humano. É essa só de vídeo que for dando. Não tá no meu plano, vamos se organizar ao seu comando. Harmônico suburbano da alma surge seu canto. De algum canto, encanto sob as batidas. Já falamos há anos sobre coisas que mudam a vida. E o que te inspira, brilha, equilibra, trilha rica. Sentimento, amor, conquista, nunca desista. Raça, garra para cada ponto de vista. Pra se proteger, não deixe se corromper. Muitos tentam ver, poucos conseguem, cê pode ver. Se é vencer, se é crescer, vai buscar seu viver. Pra se proteger, não deixe se corromper. Muitos tentam ver, poucos conseguem, cê pode ver. Se é vencer, se é crescer, vai buscar seu viver. Pra se proteger, não deixe se corromper. Muitos tentam ver, poucos conseguem, cê pode ver. Se é vencer, se é crescer, vai buscar seu viver. Pra se proteger, não deixe se corromper. Antes de abrir a boca, tenha certeza que é isso que deve fazer. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é sua. É isso mesmo que eu quero fazer. É isso mesmo que eu devo fazer. Que eu devo fazer. Que eu devo fazer. Que eu devo fazer. Que eu devo fazer. Que eu devo fazer.